Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e eu como pra viver e vivo pra comer. Mas que frase do gordo, hein? O pior de tudo é que a humanidade toda se encaixa nessa frase, cara. É, né? Aqui é a Kel e eu queria ter uma máquina do tempo pra levar lasanha para a galera do tempo pré-histórico, pra eles saberem o que é bom. Não ia comer, ia morrer, porque ninguém tava acostumado com eles, essas porra, né? Mano, ia ser. Imagina, mano, ia ser uma caganeira. Caganeira, né, com vomitando. Eles comendo uma travessa inteira e. Aqui é o Vinícius Hidalgo e, mano, comer é bom demais, velho. A melhor coisa que fez na minha vida foi aprender a cozinhar as coisas direito, velho. Tempero e. Ah! Eu vivia na comida, se eu pudesse. Não, vivia na cozinha, se eu pudesse. Eu vivia na comida, na piscina de macarrão, o Wilde nadando. Eu ia viver dentro daquele estacho que os aborígenes não cozinhavam, as pessoas perdidas da expedição, né? Melhor que comer é só dormir, velho. E dormir não dá pra dormir ver YouTube. Agora você pode comer vendo YouTube. É, olha aí, ó. Olha aí. Caramba. Aqui é a Vanora e pegando fogo. Cozinhar nos tornou humanos. Olha só, hein? Pensei que ia ser uma entrada safadinha, mas depois foi uma entrada poética. Pensei que aqui é a Vanora pegando fogo. E eu falei, tá pegando bom. Eu ia falar, como assim, mano? Comida física e pá. Chama domingo, horário. Nossa senhora. Vendo o Domingão do Faustão, tá ligado? Ô, oh, louco! Essa fera aí pegando fogo. Pegando fogo, mano. Como é que apaga isso aí agora, bicho? Muito bem, senhoras e senhores. Estamos hoje aqui reunidos para bater um papo sobre a culinária e o homem. A relação do homem com a comida aí. Vocês vão descobrir nesse programa como a comida é importante nas vidas de vocês. Hoje a gente vive a era da tecnologia e tudo é tecnologia, Wi-Fi, a porra toda, não sei o quê. Mas, cara, a comida é a coisa mais importante do mundo pro homem, tá ligado? É, acho que hoje, assim, fora a comida, talvez a saúde. Mas mesmo a saúde pode ser revertida dependendo do tipo de alimentação que você tiver, né, cara? Pois é. Sim. Isso é uma coisa que você nem precisaria ver esse programa, só precisava ser gordo ou conversar com gordo. O gordo sabe a importância da comida. Mas o gordo sabe a importância pra ele, não sabe a importância pro mundo, né? É verdade. You should go and love yourself. Vamos começar falando aqui do homem pré-histórico, aquele homem antigo, né? A história da culinária e etc. Lógico, na pré-história, no homem antigo, não tinha muito essa mistura de ingredientes, que é o que compõe a culinária hoje, né? Que compõe a gastronomia e tal. Mas é interessante a gente falar um pouco para você ir pegando a base histórica da coisa, né? Porque a gente já fez dois programas muito importantes e interessantes aqui. Um é a evolução humana. Se você não ouviu, procura aí no site, procura aí no seu tocador de podcast. E o outro é a história da agricultura. Mas esses dois programas têm tudo a ver com o homem arcaico, porque o homem comia coisas cruas, aquela coisa, né? Caçava animais, ou era carniceiro, né? Voltando muito no passado aí. E depois de um tempo ele descobre o fogo, começa a cozinhar os alimentos. E mesmo ali naquela época, vamos falar aí de 100 mil anos atrás, né? Para quem viu lá, era do gelo mais ou menos naquela época. A culinária não era desenvolvida, mas o ser humano já misturava coisas. Então, tipo, ele caçava um coelho e pegava cogumelo, ele já cozinhava junto, porque ele começava a perceber que dava um tchan a mais na comida, né? E lógico, sim, isso ajudava até nos nutrientes, né? É, não só nessa questão de dar um tchan a mais, mas esse fato da gente conseguir começar a cozinhar alguns alimentos possibilitou a gente consumir, por exemplo, algumas hortaliças que a gente não conseguia consumir antes, por elas serem mesmo a gente tendo dentes mais afiados, mais conjuntos de molares, a gente não conseguia metabolizar tão bem quanto um animal puramente herbívoro. Então, por ela se tornar mais maleável e a parte de a gente fazer a cocção de carne, isso aumentava em muito a absorção dos nutrientes e com isso tanto mudou a estrutura de cérebro que a gente tem, mudou muitas vezes a forma como a gente mesmo absorve comida. E assim, não é que se a gente pegar um gatinho e, não, vamos fazer com um gatinho que nem a gente fez com a gente, começar a cozinhar as coisas ali e dar pra ele comer, não vai ter o mesmo efeito. Aconteceu isso com os primatas humanos por uma série de bizarrices, daquelas evolutivas que pra gente dá muito certo você comer comida aquecida. Então, isso que foi fundamental para a gente conseguir ficar mais forte, para conseguirmos caçar mais, conseguirmos nos aquecer e desenvolvendo outras partes da nossa cognição, tudo por conta da gente conseguir preparar melhor esses alimentos. Sim, até ligado à necessidade, foda, né? Sim, tipo, o mais interessante é que o quanto que essa descoberta do fogo, né, tipo, o pessoal estima aí que entre 2 milhões de anos atrás, a gente tenha aprendido a lidar com o fogo, né, que o fogo, a princípio, cai um raio no matinho, pegou fogo, a gente, né, pegava ali as coisas e fazia a partir daquele fogo. Mas é interessante entender o quanto que aquilo mudou a gente, né? Tipo, a partir daquela invenção, a gente conseguiu desenvolver a agricultura, conseguiu desenvolver a pecuária, conseguiu evoluir mesmo, tipo, de diversas maneiras, né? Assim como a Nora falou da parte biológica, da mudança estrutural da gente, mas a nossa convivência em sociedade também pôde mudar por conta disso, né? Isso acho que é um dos pontos principais, né? Quando a gente pensa aí dessa mudança aí, do quanto o fogo foi tão importante para a culinária e para a gente como ser humano também. Sim, com certeza. Mexe em tudo, cara. Porque mexe na digestibilidade, né? Fica mais fácil de você digerir, de você absorver as paradas e tal. Mata um monte de germe, um monte de bactéria e proporciona esse tipo de mistura que a culinária vai trazer, né? Mistura de ingredientes, até mistura de produtos mesmo, né? Como eu dei o exemplo lá do cara caçou um bichinho, caçou um coelho, ele joga o coelho lá e joga junto uma folha de louro. E aí o negócio dá um cheiro a mais, dá um gosto a mais e ele fala, putz, isso aqui é maravilhoso, né? E nessa, mesmo sem saber, o homem arcaico, até passando ali já pros egípcios, Mesopotâmia, um pouquinho antes e tal, ele começa a meio que absorver mais nutrientes sem nem saber. Porque inicialmente, quando acontecia esse tipo de mistura na culinária, não era porque, ó, vamos misturar isso com aquilo que vai dar mais sais minerais. Ninguém sabia o que era sais minerais. Era simplesmente porque ficava mais gostoso, né? Mas de uma forma indireta, o cara que estava comendo o trigo junto com o queijo, junto com a folha de louro e junto com o chá, ele estava absorvendo uma quantidade de sais minerais, proteína, carboidrato e o cacete, essenciais para o corpo dele. Até essa questão interessante que você falou do sabor, né? Que, tipo, o nosso cérebro, ele interpreta como bom as comidas mais calóricas justamente por conta disso, né? Eu vou gerar coisas boas quando ele come isso aqui, porque eu sei que isso é bom. Por mais que você, tipo, não tenha consciência de que aquilo tem mais sais minerais, não sei o que, vai te dar mais energia, mas o seu corpo te estimula, né, a ir atrás desses alimentos e que tem um gosto melhor, entre aspas, assim, porque eles têm mais energia pra você. Essa parte é interessante porque, cara, isso que a Kel falou é uma coisa que acontece muito com as paradas doce de hoje, sabe? Que o doce, ele tem muito isso o açúcar, ele traz muito essa... ele liga o cérebro, e sabe, caramba, isso aqui dá energia, sabe? A questão da energia, a questão dos nutrientes e tal, isso é muito foda. E pensar que antigamente, imagina você comer coisa crua, coisa sem gosto, tá ligado? Juntar um monte de folha e tal, você meio que, como vocês disseram, inconsciente, porque aquilo vai... o corpo sabe que aquilo traz um benefício. E sem falar com o tempo de a própria experiência dos povos, sabe? Aquele cara que era mais tipo xamã ou pajé, sei lá, o cara que era mais o sábio, né, da tribo, vamos dizer assim, ele sabia que, olha, se você pegar essa casca de árvore ou essa folha e fizer tal procedimento, ela vai lhe ajudar com algum problema na barriga ou alguma coisa na cabeça e tal, sabe? A galera não tinha essa ideia e cara, cozinhar, você abrir o estágio de cocção e tal, assar, cozinhar, vai ativar essas coisas para melhor absorção e tal, como a Vanora falou. Isso é muito foda de você pensar em como se chegou nesses estágios, sabe? E de como a cozinha em si, ela é experimentação, tá ligado? Isso é muito interessante você saber. Cara, imagina você pensar como é que a galera fez um bolo, sabe? Você tem que misturar tanta coisa e assar pra ele crescer. Sim, cara, é muito louco, foda, velho, de como a experiência vai modificando isso tudo. Também nessa época que a gente foi descobrindo o fogo, que possibilitou a gente passar de coletores e de caçadores para uma modalidade mais sedentária de convívio, foi quando a gente começou a fazer as primeiras seleções artificiais. Tanto de animais, que muitos animais que a gente tem hoje em dia, por exemplo, vacas, ovelhas, eles não existiriam naturalmente sem a gente começar com o esforço de separar manadas mais frágeis, mais dóceis, para serem cuidadas ali no cercadinho, assim como as plantas e vegetais que a gente conhece atualmente. Se a gente for ver como é que é uma banana selvagem mesmo, se for descascar e abrir ela, você vai tomar um susto. Caramba, porque as sementes, caramba, são gigantes. Só tem semente. Só tem semente. Parece naquela tá birosca. Não, a pinha, ó, eu tenho que fazer um desabafo aqui, velho. A pinha ter caroço hoje em dia é uma sacanagem, velho. Porra, tira o caroço da pinha, Deus. Deus, tudo é Deus, é o sacanagem, vai ganhar perto. Porra, alimentar, né? Dá uma ajuda aí, né? Porra, cara. Mas, ó, é muito louco isso que o Wood falou também. Falou até triste. É, meu, sacanagem. O povo vai gostar de pinha, viu? É a fruta que eu mais gosto. Mas, ó, a pinha, lógico, é maravilhosa e tal. Mas tem um negócio que o Wood falou que é muito doido aí, da questão do gosto, do doce e etc. E tem uma fruta que eu sempre gosto de puxar no exemplo, que vai entrar aqui também como comida e etc. E acaba fazendo parte da culinária e tal, principalmente hoje, que é a manga. E, cara, a manga, ela é uma fruta que, tipo, Deus falou assim, meu irmão, vou fazer uma fruta top. E aí, eu sempre dou o exemplo daqueles caras que estão na merda, sobrevivendo, aqueles Bear Grylls, aqueles malucos que ficam, sei lá, 20 dias no meio da floresta comendo raiz, cocô de passarinhos, primeiro bosta na boca, tá ligado? O cara tá, mano, uma subsistência desgraçada, não tem nada. Mano, quando o cara acha uma manga, pro cérebro dele deve ser tipo assim, caralho, velho, é uma ambrosia, tá ligado? Isso aqui é um negócio dos deuses, assim. Porque é uma fruta tão foda, tão gostosa, né, cara? Tão cheirosa, porque o sabor, é até bom falar disso, o sabor não é só o paladar. O que a gente entende como sabor tem a ver com o aroma também, né? O paladar tá ligado ao palato, que tá no céu da boca e tal, mas grande parte do que a gente conhece como sabor vem junto com o cheiro. Tanto que quando você mete a comida na boca, você dá uma mastigadinha, você dá aquela respirada e aí começa a ficar gostosa, né? E outra, a galera tampa o nariz, toma o remédio e não sente gosto de nada. É, não, e eu digo mais, hein? O olho também ajuda muito no sabor em si, tá ligado? Você vê Cara, pronto, você pega uma manga mesmo, cara, aquela manga bonita, amarelona dentro, com a casquinha. Aí depende dos tipos, né? Rosa ou verde e tal. E você olha assim, caramba, velho. Olha essa, eu sei que ela não tem como tá ruim. Aí você come, meu Deus, que manga boa. Pô, quero fazer outro apelo aqui, se possível for. Tira o caroço da manga, gente. Pô, mãe, é muito, então diminui, é muito grande. Agora, caroço do abacate, ninguém quer diminuir, né? Não, diminui também, velho. Diminui. Diminui que tá muito grande. Eu preciso de comer, porra. Vai tomar no cu. Mas nós comemos salgado ali. Salgado é o caralho. Já viu ficar a pessoa viver com salgado? Quero comer meu arroz e feijão, pô. Salgado é o caralho. Vou te falando. Uma coisa que a culinária puxa também, né? Com esse monte de mistura e etc. Já passando ali mais pra Egito e coisas assim. Quando a gente começa, de fato, a cozinhar muito, a ter muita variedade de alimento, uma coisa que a galera costuma sempre puxar é tipo assim, ah, a França, né? A Renascença, não sei o quê, os temperos e tal, a gente vai chegar lá. Mas, cara, no Egito, o nego já tava cozinhando pra caralho. Tinha um monte de prato típico, porque as pessoas pensam assim, porra, tinha o quê? Tinha trigo, aí tinha figo, tâmara, queijo e leite. Mas, meu, com esse... com essas paradas, tem que fazer um milhão de coisa diferente. Tá ligado? Cara, dá pra... com figo e tâmara, você faz, você adoça doce, tá ligado? Você faz doce, você não precisa de açúcar, de fato. A gente que tá muito mal acostumado a usar açúcar pra adoçar a parada, porque é fácil. Não, e se você precisasse de açúcar, era só dar um pulinho na Grécia e trazer um pote de mel gigantesco, né, cara? Pois é, ainda tem o mel também, tá ligado? Acho que o pessoal de hoje subestima muito as coisas antigas porque acha que não tinha. Ou então porque, tipo, tá acostumado com a facilidade de hoje. Você vai, pega no seu saleiro, pega um punhado de sal, joga no, na carne e tal, e ela tá salgadinha, tá ótimo. Sabe? Tipo, não, antigamente não tinha isso. Antigamente a galera comia barro e tomava água do rio. Comia areia no deserto e bebia o rio. É, e sei lá, só o rei comia um porco. É muito doido. E também tem o outro lado da moeda, né? Que são as pessoas que não entendem como era difícil o pessoal dessa época se alimentar e fazer os cozimentos e encontrar os materiais, os produtos, né? Por assim dizer, para fazer as coisas. Porque, por exemplo, até lembrei do Paráxene aqui, falecido Paráxene. Quando eu estava escrevendo o Paráxene, eu tive que pesquisar muito sobre a culinária grega antiga e foi muito difícil. Por quê? Porque você tem que escrever uma história que se passa 480 anos de Cristo com a culinária daquela época. E tipo, tomate nem existia. Pode, né? Comer. Ele não pode comer o Big Mac. Exato, né? Não, até mais simples. Ele não pode comer uma macarronada. Ele não pode comer uma salada com alface e tomate. Não pode. Por quê? Porque o tomate só foi chegar lá, tipo, 1.500 anos depois. Não sei. Nossa. E ele ainda era amarelo. Era pomodoro ainda. Não, e nem era, porque era do México. Acho que chegou na Itália, acho que por volta de 1500 e pouco, quando começam as navegações. Ou seja, até 1500, e nós estamos falando de 480 antes de Cristo, são praticamente 2000 anos de diferença entre o Paráxene e o tomate chegando na Itália. Então era realmente muito complicado, era muito limitado, né? Eles tinham, lógico, uma variedade boa para fazer bastante coisa, mas nem se compara com o que a gente tem hoje em dia, né, cara? Porra, a gente vai no mercado, você tem lá um whisky escocês, um sushi japonês, um não sei o que chinês, né? Uma cerveja alemã. A globalização muito, muito maluca, assim. E de fácil acesso, né? Sim, e tipo, o preço das coisas também, tipo, é um negócio maluco. Você até conseguiria ter um negócio muito louco se você fosse, sei lá, um faraó egípcio. Eu quero este matcha chinês. Você poderia até encontrar, mas você ia pagar caro pra caralho e, tipo, talvez não fosse o melhor que você poderia ter. A comida era muito mais regional, né? Tipo, você fazia coisas muito interessantes, mas tudo com o que você podia encontrar, tipo, no seu range ali. Exato, né? Além da comida, ela ser muito ligada à cultura do povo, a como ele vê e enxerga o ambiente, porque... lá você não vai ter no Egito a galera comendo escravelho, né? Em outros lugares as pessoas já poderiam comer os ouros que ia ser de boa. E pela comida ter essas características de nutrir e pela percepção de ficar olhando que tipo de erva animal se alimentava por comer normal ou por comer quando estava meio errado ou por tentativa e erro e testando, que eles foram descobrindo propriedades medicinais e algumas que causavam certo tipo de ebriedade ou de uma toxicidade que te deixava fora dos seus sentidos normais. Isso ia te levando para eles começarem a reservar algumas coisas ou que elas tinham esse viés ou que era coisas muito raras para a parte religiosa, para a parte de culto. Sim, eu tenho para mim uma opinião muito própria de que a primeira religião do mundo foi a comida, cara. Porque é muito bizarro você pegar as culturas e as religiões e ouvir as pessoas falarem: nossa, é curioso como a comida está relacionada à religião, né? Como se a religião viesse antes. E eu falo, não, cara, é o contrário. É a religião que está relacionada à comida. A comida sempre esteve lá. A comida sempre foi base de qualquer sociedade do mundo, sabe? Tanto que se você pegar a Mesopotâmia, cidades assim muito antigas, a Suméria, essa porra, quando começava uma superpopulação, já começava doença, começava nego ter anemia, começava nego morrer de fome, porque a comida é a base de tudo, tá ligado? Hoje a comida é abundante, mas naquela época, então a religião vem em cima da comida pra quê? Pra santificar o alimento, cara. Pra aquela parada ter um valor a mais, tá ligado? E lógico, tem a questão cultural e regional, né? Mas a religião tá muito em cima daquilo. Pô, o que, que você sacrifica pra Deus? Você sacrifica uma árvore, uma pedra? Não, em algumas religiões sim, mas na grande maioria sacrificava-se um animal, né? Sacrificava-se fruta, cordeiro, né? O cordeiro, o famoso e tal. É o que você tem de mais precioso que você pode dar, além de vidas, ó, óbvio, né? Essa noção que a gente tem de a primeira leva da colheita, ela deve ser oferecida aos deuses em diversos altares de diversos tipos de religiões diferentes. Tem-se muito essa crença de se oferecer comida, a comida típica, a comida importante, porque isso está muito vinculado na psique interna das pessoas, do que eu posso dar pra algo superior a mim que me criou, o que eu tenho de mais precioso, que não vai ser ouro. O ouro não, é muito, tecnicamente mais, muito fácil de conseguir. E até mais, tipo, eu vou dar isso pra quê? Pra agradar a Deus? Não. Eu vou dar isso porque Deus vai me dar uma colheita melhor. Ou seja, volta na comida de novo. Tudo gira em volta da comida. Até quando você vai parar pra analisar os próprios deuses, né, tipo, o que eles fazem, quando você pensa, por exemplo, a primeira deusa, né, que é a Vênus, que foi encontrada lá de Willendorf, que são aqueles símbolos pagãos da época, não é símbolos pagãos, né, são os deuses do tempo paleolítico lá. Eles, é a representação de uma mulher extremamente voluptuosa, que é uma mulher que comeu muito, então, tipo, você já tem ali que, tipo, um sinônimo de prosperidade é você comer pra caramba. E ela era endeusada, né, e era mostrada dessa forma justamente por conta disso, né? Tipo, dessa relação com a comida. E como o Febrinho colocou bem, tipo, e o Yuji também apontou, o desejo, né, o que o pessoal pedia sempre era relacionado à comida. Então, até depois analisando os deuses dos gregos, né, também, você tem muito essa questão da prosperidade, da comida e da colheita, né, deuses específicos para colheita, deuses específicos para, sei lá, para as florestas, para as coisas. Então, tipo, você, essa relação com a comida, ela é muito antiga, né, então, tipo, faz bastante sentido isso daí. E tem até uma palavrinha mágica aí, que é fertilidade. Muitos deuses aí estão relacionados à fertilidade. Quando você fala de fertilidade, lembra muito de mãe, de filho, essas coisas, né? Sim, a galera tá falando de comida, meu irmão. Se você não tivesse um solo fértil, se você não tivesse uma plantação maneira, se os seus animais começassem a morrer, você tomava no cu, cara. Ainda mais antigamente, que não tinha uma alternativa, né? Se você fosse um fazendeiro lá, morando no Egito, e morresse todas as suas plantas, seus animais, você não tinha nem como comprar de novo. Então era uma coisa muito doida, assim. Era o cara deixar de ser um fazendeiro e se tornar um mendigo, era de uma semana para outra. De cidade, vila, cidade cair, era. Se a terra perdeu o poder de dar frutos, né? Vamos dizer assim, a galera vai embora. Sabe? É até uma coisa que, assim, da questão de. Eu tava falando de facilidade, né? De coisas que a gente vê hoje em dia que é fácil de pra gente fazer uma outra parada. É isso, velho. O cara chega, ele tem pega uma parada mínima pra começar, compra um adubo, uma coisa, começa com uma horta pequena e vai, e se por acaso ela morrer, ele tem condições de ir lá e refazer as coisas, dar certo, sabe? E daí crescer e tudo mais, e virar um super agronegócio. E, cara, antigamente isso não existia, não era? Você não ia ali na vendinha de seu Zé do Faraó e comprava um. a vendinha ali do lado da pirâmide e comprava uma parada, me dá um adubo aí, não sei o quê. Me dá um monte de semente aí de mangas, né? Eu vou plantar ali, sabe? Eu preciso de comer, porra. Vai tomar no cu. Mas nós comemos salgado ali. Salgado é o caralho. Já viu ficar a pessoa viver com salgado? Quero comer meu arroz e feijão, pô. Salgado é o caralho. Vou te falando. Então, o ser humano já tá lá cozinhando, misturando uma coisa ou outra, mas eram coisas muito brutas, né, cara? Apesar do ser humano já usar o alho e a cebola há muitos anos, tipo, há mais de 3 mil anos antes de Cristo, já tava usando, porque era uma coisa que dava um sabor a mais na comida, também era uma coisa que trazia muitos nutrientes, trazia muita saúde, e eles não entendiam por quê, lógico, né, porque era uma coisa muito científica para aquela época, mas apesar de usar esse tipo de tempero, era uma coisa muito, entre aspas, crua, era uma cozinha muito crua, né. Então o que acontece? A gente chega na parte das especiarias, cara. As especiarias que veio mudar o mundo, sabe? O que a gente chama de especiarias, que o Jacquin chama de tompero. O tompero foi o que mudou a culinária de uma forma bizarra e mudou também a vida do homem. Tanto que tem hoje em dia um monte de estudos aí que a galera pega a arcada dentária de um homem de 2000 anos de Cristo e os dentes eram tudo fodido, tudo zoado, muito, muito gasto, sabe? Por quê? Porque a comida era ruim, a comida era dura, não tinha tanto sabor, aquela coisa. E quando você pega um dente de um homem contemporâneo hoje, uma arcada dentária, né? É totalmente diferente, cara. Os dentes têm um desgaste mínimo, por isso que tem até um monte de problema de dente encavalado hoje em dia, porque a própria mandíbula mudou. É, o dente do siso é uma consequência disso, né? Os alimentos eram duros, resistentes e tal, mesmo cozidos, aquela coisa toda. Então você precisava ter uma força do caralho, uma mandíbula grande e um dente extra atrás. E aí foi perdendo esse espaço e hoje quando nasce o dente do siso, o corpo nem sabe lidar, né? Aí o cara fica com febre, dá aquela dor do caralho, você tem que arrancar cirurgicamente. Mas mostra também como que a entrada da especiaria foi importante, né, cara? Mudou totalmente o mundo como eles conheciam. E, cara, mano, hoje em dia eu imagino o frisson que deu na galera antiga de, mano, esse pozinho vermelho eu coloco aqui na minha carne e ela fica da hora pra caralho. Sim. Porque cara, você pensar o seguinte, era numa época, se eu não me engano, era assim, até numa época que era, o sal era complicadíssimo de encontrar, sabe? Hoje em dia, sal, você... Cara, se você tiver sem sal, você pega 2 litros de água do mar, e ferve e pega sal. Evapora tudo e pega o sal, tá ligado? Tinha soldado romano que recebia em sal, né? Daí que vem a parada do salário, inclusive. Salário vem daí. Pois é, e aí, tipo, era uma parada complicada, sabe? E quando começa a vir... as coisas de fora, os temperos de fora, porque outra coisa, né? A gente pensa muito no mundo, tipo, Europa, mas esquece que o Oriente tá aí, ó, velho pra caralho, sabe? E a galera evoluiu essas coisas aí de outra forma, né? E eles tinham muito tempero e coisas de quando. E cara, eu imagino do pessoal recebendo esses novos temperos, chá. Tudo isso novo e começando a se aventurar, assim, de misturar aquilo com a carne, faz assim, deixa um tempo descansando, em marinado e tal, pra fazer as coisas e comendo, sabe? E provando isso e aquela explosão de cabeça, de mano do céu, como eu comia mal antes. Sim, ou até o contrário, né? De misturar e dar uma merda do caralho e já anotar. Não misture essa porra com essa merda. Não mistura que não funciona. Colocar menos. Porque as especiarias, elas têm vários efeitos, além de você ter essa mudança realmente no sabor, ela possibilita que muitas comidas que antes iam ser intragáveis sem tempero, passaram a se tornar manjar dos deuses. Elas usavam também para conservar carnes, para amaciar. Então, assim, tinha uma série de coisas que você podia fazer com tempero, e não era em qualquer lugar que você achava temperos específicos. Lógico, cada região ela vai ter alguma planta que você pode usar de tempero, mas com essa parte das caravelas e expedições, essas grandes navegações, eles passaram a ter contatos com os temperos que eram usados em outras partes do mundo. Como, por exemplo, se a gente for falar de canela, a canela que a gente usa hoje em dia não é a canela que eles usavam lá. Essa canela, até hoje, ela é muito difícil, ela é muito complicada de ser obtida. Então, é utilizada uma prima da mesma família, que te permite baratear e produzir em grande escala, mas não é a mesma. Tem muitas especiarias que são assim, que a gente usa a priminha mais próxima dela. É a versão genérica. É a versão genérica, porque é original mesmo. Se você experimentar, você vai saber a diferença de sabor. Se você tiver paladar, obviamente, que a maioria das pessoas não tem, então passa. É. E da onde que ela é? Da Índia. E quando a gente entra em Índia, meu irmão, a gente entra... Caralho, é muito doido, cara. Porque é muito tempero, cara. Cada um com um gosto, cada um com um cheiro, cada um com a cor. E pro ouvinte, que quando a gente fala que muito tempero, é muito mesmo, cara. É de tipo, você chegar numa feira e ter, sei lá, 100 baldes de tempero, só com os pozinhos de todas as cores que os seus olhos puderem ver. E, tipo, cada um deles tem um cheiro, tem um gosto, tem uma parada diferente, tem uma textura, sabe? E, tipo, meu, a Índia se especializou demais nisso. É, a gente fala de França, culinária, os chefs, não sei o quê, BBB. Mas, cara, se pegar a Índia, pegar a China também, o Oriente ali arregaçava em parte de tempero, não sei o quê. Mano, se não fosse essa galera, hoje era pra galera tá comendo arroz e feijão puro aí, sem tempero, sem nada, tá ligado? Sal, sem gosto, sem amor, sem nada. Pois é, velho. Cara, é muito... essa parte dos temperos é muito interessante, porque ó, um exemplo da páprica, por exemplo. Páprica é pimentão desidratado e moído, sabe? É engraçado como, tipo, pimentão você corta, bota na salada, ou cozinha ele, e beleza, porque é um vegetal, e quando você pensa em vegetal, você não vai pensar em, tipo, desidratar e moer, e aí você tempera e ele dá um gosto diferente num ovo frito ou numa carne, sabe? Sim. E, cara, o pessoal teve essa ideia de fazer isso, e cara... imagino que naquele tempo deve ter sido foda. Tipo, pô, sério que vocês tiveram a cabeça pra pensar numa dessa, sabe? Isso é muito foda de pensar assim. Sim, tipo, ainda essa questão do pimentão, você ainda, beleza. Tipo, o pimentão é uma coisa que você come já. Agora, tipo, tem especiarias que vêm de folhas, de flores, de coisas assim, que você fala assim, mano. Como que você veio aqui? Tipo, cravo. O cara foi lá na florzinha, pegou um negocinho lá, desidratou, depois... Como assim? E aí você morde... É muito bom. E aí você morde o cravo e vem aquela picância, tá ligado? Com aquele gosto. E, cara, como esse maluco descobriu isso, velho? Sim. Isso é muito foda de você pensar. E o bizarro também, junto com isso que vocês estão falando, é a quantidade de temperos diferentes com a mesma parada. Por exemplo, a pimenta. A pimenta, você tem lá, a pimenta preta, que o cara pega a pimenta madura, deixa ela sequinha lá, né? Deixa ela ressecar e depois moe ela e não sei o quê. Aí tem uma outra pimenta branca lá, que é o mesmo processo, só que o cara faz, ele pega ela verde, cozinha na água, depois ele põe e seca, faz o pozinho e vira outro tempero com outro gosto. E tipo, a única diferença foi que o cara tirou ela madura e tirou verde e deixou na água. Aí tem uma outra pimenta lá que o cara tira madura, deixa na água e depois congela. E aí depois que ele tira do gelo, ele faz o pozinho e é um sabor diferente. E eu pensei, mano, o cara que fez isso é muito maluco. É. Liga aí, cara, olha, você só tem isso aqui pra você trabalhar. Então eu quero que você vire mestre nisso. Ele, tá bom, eu aceito o desafio. É uma alquimia, né, cara? É uma puta alquimia o negócio. Aí vem 5 paradas diferentes. Cara, caralho, você conseguiu. Parabéns. É foda. Você vai ganhar vários dinheiros que estão vindo de caravelas. Ó, e ainda voltando no Oriente, né? Aqui nós temos 3 pessoas que são mega ligadas no Oriente, que é o Will, a Kel e a Vanora. Com cultura, como assim? Com anime, com filme, que vocês curtem. A gente assiste Naruto, quer dizer que a gente sabe o que é. Cultura. Não, mas vocês gostam. Vocês gostam da parte de samurai, a Vanora tem toda a parte de dança, de cultura. Confuso, porque deu empate lá no bagulho. Mas é interessante falar do Oriente, eu tenho que puxar um cara aqui, um xará meu, que foi o Marco Polo, né, cara? Que, meu, quando o Marco Polo chegou lá no Oriente, conheceu tudo aquele esquema do Gengis Khan, aquela porra toda, ele falou assim, caralho, como a Europa tá atrasada, tecnologicamente falando. Porque o Oriente tava muito avançado, né, cara? Fala aqui, ó. É, eu esqueço que o Febrini chama Marco. Aí eu fico, meu xará? O quê? Mas é doido, porque falando de culinária, o Marco Polo, meu, ele trouxe muita coisa pra Europa. Coisas que ele não conseguiu trazer através de rotas mercantis. Eu não lembro se a Rota da Seda já existia nesse tempo. Mas já existia. Já, né? Mas, cara, o tanto de coisa que ele trouxe e o que ele não pôde trazer, as descrições que ele fez no livro dele, revolucionaram a cozinha. Principalmente a cozinha italiana e a cozinha francesa. Porque na França mesmo, a galera comia muito frango. O frango era mega importante. Só que o frango... carne insossa do caralho, não tem graça nenhuma, né, cara? Ah, nossa, é muito sem graça frango, você tem que fazer uns negócios com ele pra ele ficar mais legal, sabe? Então, e aí quando o cara traz o tempero pra dentro do frango, os franceses ficaram malucos, cara. E aí começa toda uma troca ali, todo um comércio muito maior do que já existia, né, cara? Porque com a ampliação da gama de sabores que você pode conseguir, isso se amplia também a sua possibilidade de combinar novos alimentos. Você ganhou novos ingredientes para fazer novas alquimias na cozinha. Então, por isso que a época das grandes navegações foi extremamente importante pra gente ter o tipo de culinária que a gente tem hoje. Exato, sim. E o bem-estar que a comida proporcionava, né? Sim, e até a conservação, né, de alimentos, né? Eles usavam essas especiarias, também com sal e etc, para fazer esses processos de para conservar, né, o alimento. Porque não tinha geladeira, né? A gente tem geladeira, gente, você que hoje tem não dá valor para sua geladeira, dê valor para sua geladeira, porque antigamente não tinha e era uma loucura para você conservar tudo. Era só carne salgada. É muito louco. Era porque... Shark. Sim. É muito louco porque você começa a ver, tipo assim, é nesse momento, tipo, a gente deu o exemplo de muitos lugares onde a comida era endêmica, né? Tipo a noz moscada, ela era endêmica de uma ilha, no planeta Terra inteiro. Existia noz moscada apenas de uma ilha. E era uma coisa tão foda, sim, era uma especiaria tão maravilhosa, que chegou a se cobrar em um quilo de noz moscada, um quilo de ouro. Tipo, em 100 gramas de ouro. Era o peso do ouro, tá ligado? Era uma coisa muito. E hoje a gente tem em casa, o negócio fica aí, vence, né? Joga pelo ralo. Você compra três nozinhas daquela, tá ligado? Dá pra exato, fazer... né? E por conta desse valor atribuído à comida, né? Que era um valor que já vinha daquela coisa religiosa e não sei o quê. Ela começa a ganhar um status muito grande, né? Tipo, antigamente era normal todo mundo comer, sei lá, batata com alface e comer trigo, né? Alguma coisa de trigo, um pão, sei lá. Depois isso passa a ser comida de pobre. Então a realeza começa, né, a comer coisas sofisticadas, sempre cozinhadas por chefes e coisas do gênero. Até os próprios imperadores japoneses também, todo aquele esquema do chá e aquelas coisas. E quem come coisa muito natural, quem come coisa muito assim da natureza mesmo, básico, né, tipo pimentão, uma batata, uma coisa assim, é tido como pobre. Os plebeus, eles não comem coisas sofisticadas com tempero, com especiarias. Eles comem o pãozinho lá de cada dia e uma batatinha ou outra cozida ali só pra ficar mole e já era, né? Se der sorte, né? Se der sorte. Porque aumentou a população, com isso dá uma aumentada na fome também, né? Porque assim, era bem abastado no palácio. Pra vassalagem não era essa festa, não. Exato, né? E tipo, é interessante você ver como é um valor atribuído, tá ligado? Porque o cara que é um plebeu, que come pão, batata, peixe e um pedacinho de carne, ele tá absorvendo o mesmo tipo de ingrediente do que o rei que come esses mesmos ingredientes misturados na panela, tá ligado? Com um nome chique no prato. Então, a comida passa a ter um status muito maior do que ela tinha antes, né? Deixa de ser apenas uma necessidade para você sobreviver, como sempre foi no homem, até hoje é pra gente, e ela passa a ser uma parada gourmet. E até o nome francês já puxa isso, né, cara? Hoje em dia a gente vive a gourmetização de tudo aí. Eu paguei R$9 num cachorro quente gourmet na quermesse. Depois eu chorei, eu comi chorando. Isso. Tá salgado, tá entendendo? Eram as minhas lágrimas que tava caindo no cachorro quente. Eu preciso de comer, porra. Vai tomar no cu. Mas nós comemos salgado ali. Salgado é o caralho. Já viu ficar uma pessoa viver com salgado? Quero comer meu arroz e feijão, pô. Salgado é o caralho. Vou te falando. Mas é muito interessante porque meio que a gente vive, passa por esse tipo de situação agora, quando a gente vê peças com mais objetos, né? Não com a comida tanto, assim. E você tem marcas, às vezes tem o gordinho do Outfit, que tem lá a marca Supreme, que você tem, tipo, 40 camisetas, cada uma custa R$1.000. Você fala, mano, por que que tá acontecendo isso? Mas é oferta e demanda. A mesma coisa acontecia com as especiarias, né? Pra você conseguir 100 gramas de noz moscada, você tinha que fazer um trajeto gigantesco lá pra puta que pariu, voltar, talvez metade da sua tripulação morresse. Talvez, mas tudo bem, você voltou com 100 gramas de noz moscada, você vai comprar com mais pessoas. Você paga mais gente, tá tudo certo. Mas é bem complicado. E aí o cara, né, tipo, a realeza, né, de diversos países tinham essa coisa de, ah, eu tenho um chefe que faz um blá blá blá. Ganhou um outro status, né, a questão da comida. Por conta da dificuldade e da demanda, né, da oferta e da demanda. Sim, e foi incorporada novamente à sociedade, né? Tipo, por exemplo, pros ingleses, uma pessoa que não tomava o chá da tarde, eles viam até com maus olhos, tá ligado? Nossa, aquele cara não toma o chá da tarde, nossa, que é isso, tá ligado? É um selvagem. Exato. É sensibilizada, né? É, cara, pra um brasileiro, um cara que não come arroz e feijão é um alienígena. Tipo, você não come arroz e feijão, você almoça o quê? Você janta o quê? Tá ligado? É uma parada muito doida que entra dentro da nossa sociedade, né? Ela já tava lá, mas depois dessa questão dos temperos, essa mistura mais complicada, mais complexa, ela entra novamente ali. E, tipo, coisas que nem eram de lá, né? O chá mesmo nem era da Inglaterra. O chá é chinês, que depois passou por um monte de processo, foi pro Japão, e aí depois chegou na Inglaterra, porque chegou na França e teve um casamento. Tem toda uma história gigante do chá, tá ligado? E o próprio café brasileiro, né? O café da gente, o açúcar aí da cana-de-açúcar, meu, isso aí foi pro mundo inteiro e revolucionou o mundo. E tipo, para pra pensar, é o cara ir num lugar, pegar um grãozinho, secar, moer, aí faz um chazinho, uma espécie de chá, tira o pó e fala pro cara, bebe aí o que sobrou, aquele líquido preto. Tipo, ele foi o filho da puta que teve essa ideia, mano. Muito genial, né, cara? O ser humano, ele é muito inventivo. Cara, é que nem, por exemplo, a parada do chocolate, velho. A história do chocolate é muito foda nisso, porque tipo, é uma parada da América Central, se não me engano. Que é, não, acho que é do Sul, né? Maias e tal. E tinha tudo aquela. É América Central. É Central. Pelo menos. É nesse eixo aí, é Central Sul. Mas é o. Esse chocolate você tá falando da Nestlé da garoto, tem que saber. Ah, Eles pegavam o cacau lá. Ah. Só um pequeno parênteses. O cacau, ele só consegue ser produzido próximo da linha do Equador. Então, tipo, se você for mais pra cima, o clima é meio cagado, aí não rola. O cacau nasce. Mas pra baixo também não dá certo. No mundo inteiro é só na linha do Equador, né? Isso, inclusive, é um problema sério na África, porque tem muito problema de escravidão lá e coisa do gênero. Aí, cara, você pensar que a galera pegava o cacau, fazia todo aquele processo lá e dava o chocolate, porque querendo ou não, o chocolate, ele era aquela bebida que dava uma certa energia, tanto que eles até faziam muito o chocolate com pimenta, que era pra dar energia e tal, que era um café, praticamente, porque o chocolate, ele tem uma espécie de cafeína diferente, e ele dá energia e tal, e aquela questão dos doces e tal. Só que aí, pra o europeu e tal, eles não curtiam muito aquele chocolate apimentado ou sem um gosto. E aí, tanto que eles misturam com o leite, botam o açúcar, o leite, e aí vira basicamente o chocolate que é hoje, sabe? O chocolate. Porque o chocolate, ele é amargo. O cacau em si, o cacau 100%, ou o chocolate 100% amargo, ele é basicamente, ele é o mais original que tem. Aí o ao leite, com açúcar, é já pra mascarar esse sabor muito amargo. E pra cara, viciar o cara ainda mais, né? Com certeza, e foi uma parada que tipo, explodiu e espalhou por todo canto. Todo mundo consome chocolate. Na verdade, o que vicia mais no chocolate em si é o açúcar, porque o chocolate que a gente consome aqui no Brasil, da Garoto, Nestlé e tal, são os piores tipos de chocolate que você pode conseguir, porque assim... Sim. se tinha algum cacau lá, o cacau já foi embora há muito tempo, eles conseguiram criar alguma coisa para sintetizar o sabor, e chocolate mesmo é importação para fora. Tanto que se você pegar algum chocolate importado, mesmo que ele seja ao leite, você nem consegue comer muito, porque tem um sabor muito característico, muito marcante, ele é muito bom, e ele te dá uma saciedade muito rápido. Você não consegue acabar com uma barra de chocolate de um quilo estrangeiro para exportação como você acaba. Você não consegue comer 50 quilos desse chocolate aí, que ele é muito bom. Você pode comer, porque assim, é só açúcar. Ele é mais fácil de você digerir, ele não te dá tanta saciedade quanto o cacau mesmo. Mas ele tá entrando meio que no esquema dos laticínios lá, Vanora, do leite, tá ligado? Tipo, a galera tá comendo tanto chocolate ao leite, tá acostumando tanto. Tem crianças que desde que nasceram até hoje só comeram chocolate ao leite, que quando a pessoa come um chocolate amargo, que pra mim, e acho que pra vocês aqui também é mais gostoso, pra elas não tem gosto. Né? Tanto que esse dia eu tava conversando com a minha irmã e ela falou assim, nossa, eu não gosto desse chocolate amargo aí, não. Eu falei, por quê? Falei, porque não tem gosto de nada, não é doce. E eu fiquei pensando, caralho, que bizarro, né, cara? Palavra infantil, eu né? Queria deixar aqui o parênteses que eu não gosto de chocolate meio amargo, nem amargo. Eu sou do time do chocolate branco, que é só gordura e leite. É isso. Nem é chocolate. O chocolate branco, né? Tem que se chamar branco. Mais nada. Porque não chocolate. Tem chocolate. Chocolate não tem ali. Cacau. Oh, sabe como é que eles fazem o chocolate branco? Eles pegam lá gordura, açúcar, um monte de elemento químico. Aí eles pegam um cacau, amarram numa linha e jogam de um lado da fábrica até o outro. Ele passa pelo ar assim e eles falam, pronto, é chocolate. Pode vender. É tipo isso. Ele passa batendo nas panelas lá que fica mexendo, sabe? Pronto, pegou chocolate. Tá chateada, né? Que esse cacau há 15 anos, né? O chocolate branco é tipo noz moscada, tá ligado? A gente pega um cacau, dá uma raspadinha assim, aí o pozinho que cair, pronto, agora sim. O cara segura na mão e sopra assim, né? E aí espalha pela fábrica e ele fala, pode vender. Pode vender esse chocolate. João, pode levar pro caminhão. É legal a gente falar que mesmo depois, né, mesmo com toda essa questão do status da comida e tal, as pessoas elas não tinham muito costume de comer fora, né, como a gente tem hoje em dia. As pessoas normalmente, né, comiam sempre a comida de casa. Você comer fora é uma coisa muito, assim, estranha. Você fazia isso quando você ia para uma taverna ou quando você estava fora de casa, né? Mas mesmo as tavernas e esses lugares que tinham comida para você comprar, as pessoas daquela região dificilmente iam sair de casa para poder comprar comida numa taverna para comer no fim de semana, para dar um rolê, entendeu? Sim. Era uma coisa meio diferente. E a partir da Revolução Francesa, você, quando a França, né, meio que acabou com os aristocratas, a galera que tinha um poder econômico muito grande e tinha chefes dentro de casa para cozinhar a sua própria comida, essa galera que trabalhava na cozinha dos palácios e com a galera que tinha grana, ficou sem o que fazer. Então, sim, meio que eles foram os precursores aí dos restaurantes, né? E a princípio eles só serviam sopa, mas depois eles foram fazendo essa questão da cozinha francesa. E tem toda essa relação também com o que a gente tem de restaurante, de estrela Michelin, lá, né? Uhum. Surgiu a partir disso, né? Tipo, depois da Revolução Francesa, essa galera que não tinha o que fazer, não sabia fazer outra coisa além de cozinhar, e cozinhava muito bem, foram abrindo restaurantes e a galera ia porque, nossa, apesar de não ser uma coisa legal, tipo, o que os aristocratas representavam, mas tipo, poxa, eu tenho a oportunidade de comer uma comida foda que o antigo rei comia, entendeu? Isso. Aí era legal, foi essa a história. Você pensar que você ser um chefe naquela época era tipo ser um ferreiro, sabe, na época medieval, que era uma arte muito, muito assim, específica, que era pouco, que era passada de pai para filho, coisa assim, e que era muito difícil você aprender, sabe? E aí, e realmente, depois que tipo, um palácio morre, o cara, pô, vou fazer o que agora? Se a única coisa que eu sei era cozinhar pra o rei, e ele me dava um salário, pois é, pra corte, ele me pagava e ficava tudo certo, agora fudeu. Sim, cara, porque é um bagulho meio de alquimista, né? Eu falei que eu era brincando, mas é verdade, que é uma mistura, tem todo um quê de segredo, até hoje, né, dentro da cozinha tem um quê de segredo, do cara que usa um negócio e não conta, que faz uma parada nova e não conta e tal, então a galera olhava esse pessoal com, né, um certo olhar, assim, tipo, eita, pô, o cara ali é zica, e aí quando isso passa pra dentro das casas, torna um prestígio, né? Isso se torna um prestígio. Cozinhar vira uma coisa foda, uma coisa legal. Tanto que se você pegar o ser humano antigamente, quando ele ia comer e chegava alguém em casa, ele ficava triste. Porque ele falava, caralho, a comida já é escassa pra porra. Meus filhos já estão morrendo. É, ficava, né? Ainda fica algumas pessoas. A minha família tá quase morrendo de fome. A gente conseguiu uma parada. Chegou gente pra dividir. E depois, com a culinária, com toda essa transformação que a gente tá falando, isso passa a ser alguma coisa legal. E as pessoas passam a convidar as outras pra ir comer na casa. Não, vão na minha casa, traz a sua família. E ela cozinha pra outra, eles comem ali, partilham a mesa, e a pessoa que é a dona da casa se sente bem, né? Se sente feliz e tal. Torna uma coisa totalmente diferente do que era no passado. Porque no passado só rico podia fazer isso, né? Exato, e mesmo assim não cozinhava, né? Porque o cara que tinha grana... Cozinhava era outra pessoa, né? É, então. Mas aí, eu tipo, só vou comer. Quando vem pra dentro de casa, o negócio se torna um, né? Até hoje mesmo, você cozinhar uma parada pra alguém, você ver a pessoa comer e ver ela feliz, te traz uma energia bizarra, assim, que é muito peculiar. Tipo, é uma coisa bem exclusiva da comida mesmo. Pois é. Eu cozinho bastante, assim. É, e mano, uma das coisas que eu mais gosto é realmente, acho que é realmente um prazer mesmo pra mim quando a pessoa vai falar, mano, tava muito bom, velho, e eu, puta que pariu, tipo, de tudo que eu faço Photoshop, ACC, escrita, tá ligado? Sexo. Quando mano, até isso, a pessoa chega e fala, olha, ontem você meteu pra caralho, né? Você meteu pra caralho ontem, mas aquela tapioca... É, puro. Aí sim, cara. Ai, ai, bom, continuamente ficou até sem graça. Foda. Eu tô abrindo meu coração aqui, galera. Foda-se. Eu preciso de comer, porra. Vai tomar no cu. Mas nós comemos salgado ali. Salgado é o caralho. Já viu ficar a pessoa viver com salgado? Quero comer meu arroz e feijão, pô. Salgado é o caralho. Vou te falar. Eu acho que com essa transformação da comida e tal, culinária, né? Tudo isso evoluindo, desenvolvendo, mais pessoas, né? Foram nascendo cada vez mais, as pessoas... É, não morreram tanto de fome quanto morriam. Ainda hoje morre muita gente de fome, infelizmente. A gente vai falar disso no final do programa. Mas nem se compara, né, cara? Se você pegar o pessoal ali em 1800 ali, até 1900, como você pegar a galera na Idade Média, ou a galera de Roma, os celtas, esse tipo de gente. Morria muita gente, né? E com essa mudança da comida, a agricultura, toda a parte pecuária, não sei o quê, a exploração de outros animais, de outras plantas, né? Começa a catalogar o que é comestível, o que não é, começam a estudar toda a parte biológica, né? Nasce biologia, coisas do gênero e tal. A gente tem uma superpopulação, cara. E isso faz o quê? Isso demanda uma produção em massa junto com a industrialização, né, cara? E aí a gente começa a perder qualidade na comida, porque a gente precisa produzir muita comida e conservar de formas cada vez mais bizarras, né? Tipo, sim, na Primeira Guerra, sim. Até na Guerra da Crimeia, né? Que a gente gravou e falou, a comida enlatada surgiu ali e foi um sucesso e tal, mas, mano, ela era conservada de um jeito bizarro, que chegava pro cara no front praticamente estragada. Só que o cara comia porque era o que tinha pra comer, né? E eram, tipo, milhares de soldados lutando, o país produzindo comida pra aquela galera, comprando de fora e tendo que alimentar as pessoas do país, né? A guerra, ela gera muito, muito dinheiro porque o país continua girando, né? Não é o país inteiro que vai pra guerra. Vai os soldados e o país continua funcionando. Então, meu, a industrialização, ela vem pra tornar essa produção em massa de verdade, porque senão ninguém ia aguentar o baque, não, né? E nessa industrialização, com essa parte logística da gente precisar alimentar muito mais pessoas, acabou se tornando muito importante a figura do engenheiro de alimentos. Porque o que o engenheiro de alimentos vai fazer? eu vou dar um jeito de fazer essa comida ficar mais barata, mais prática, mais rápida, para mim ter o maior de lucro possível. O que eu puder sintetizar de sabor, de fazer ele se tornar tético, ou poder tirar alguma coisa desse, sei lá, pegar a batata, desidratar a batata, reduzir a batata, fazer essa batata virar 5 coisas diferentes e reidratar com água, isso vai ser muito valorizado, porque você vai economizar milhões. E com isso, você tem um lado muito bom de que você pode ter mais lucro na sua empresa e você alimenta mais gente. Mas você tem um lado meio merda, que é o declínio muito grande do sabor e do valor nutricional. Já existem pesquisas de que, tipo, tem hortaliças comuns que a gente come, sei lá, um pé de alface, uma cenoura, ela tem menos nutrientes hoje em dia do que a mesma cenoura da época de 50. É bizarro. Por conta de todos esses processos industriais de... Porque, cara, não é normal um negócio que era pra durar, tipo, 15 dias, você fazendo uma validade de 6 meses. Sim, cara. É bizarro. Pois é. Né? A inserção de coisas muito doidas. Nisso que a Vanara falou, tem dois pontos muito interessantes. O primeiro é essa perda daquela essência, né? Que a gente mencionou agora, de você cozinhar, de você ver a pessoa feliz e não sei o quê. No processo industrial, isso vai pra cara do caralho, né, mano? Que o cara não tá preocupado em ver você comer feliz e nada. Eles têm a preocupação de ganhar dinheiro e de alimentar 7 bilhões de pessoas. Então, toda essa parte do carinho e tal vai pra casa do caralho, né? Uhum. Cara, eu já vi um... Eu me lembro que eu vi um documentário. Eu não sei qual foi, mas era ele meio que explicou a história daquele... Sabe, na parte de laticínios e tal, que tem aquele flan, sabe? Que é tipo um pudinzinho e tal. É, que você... Aí você abre... já tá chorando. Sério? o Febrin, né? Você abre aqui, vira ele no pirizinho, solta e aí mas desce. Mas eu faço isso também. É. Pronto. Ah, enfim, legal. Né? Enfim, e aí tipo, eu vi o seguinte, que aquilo foi uma parada assim, bem... acho que, tipo, 1920, 1930, por aí, que era tipo, não, porque quando o marido chegar em casa, aí a mulher tem que, porque tem que, a esposa tem que lavar, limpar a casa, passar roupa, cuidar de filho e tal, tal, aí ela não vai ter tempo pra fazer um jantar completo pro seu esposo, tá ligado? É. Aí a sobremesa, ela tinha que ser uma parada rápida, e aí, tipo, a galera foi inventando, passando os processos e tal, que aí, tipo, o pudim era, você tinha que misturar tudo e tal, deixava um tempo no forno pra ele cozinhar, e aí dava. E aí esse processo levava, sei lá, 2 horas. E aí os caras inventaram, tipo, uma massa pré-feita, que você jogava na água, e aí você passava tanto tempo lá menos, e aí ele saía pronto. Só que aí a outra empresa, ela já fez uma parada que era mais rápida, e aí foi nessa, até que, tipo, chegou no... Você misturava na água, botava na geladeira, ele solidificava e dava pra comer. E aí chegou no final que você só ia lá no supermercado, comprava a parada já no plástico, fechadinha, abria, virava no prato e pronto, tava lá. Em 10 segundos você tava pronto, tá ligado? Porque ele já veio pronto. E aí, mano, sério que você vai comparar um negócio daquele que tá, mesmo sendo muito bom, por causa daquele gosto industrial, da magia da indústria que eles colocam nas fábricas e toda a escravidão que tinha na fábrica naquele tempo. Mas, cara, não tem como comparar um daquele com um que vem sua mãe, faz lá, compra tudo e... Fazer mesmo. Tá ligado? Sim, cara, isso é muito... É porque, muito louco. É porque, tipo, o nego enfia muita merda na comida, a verdade é essa. A palavra é forte, mas a verdade é essa. E esse é o segundo ponto do que ia puxar que a Vanora falou. Hoje, dentro das indústrias, caras, eles enfiam tanta coisa química dentro que, tipo assim, essa parada só, se você comer, você morre. Mas se eu colocar uma porcentagem mínima disso dentro da comida, a gente consegue ampliar, né? Consegue rechear essa comida e consegue distribuir mais para 7 bilhões de pessoas e ela não vai morrer porque a quantidade que tá ali é mínima, né? Isso lembra até um caso bizarro de Auschwitz na Segunda Guerra Mundial, onde fazia-se pão para os prisioneiros, né? Para a galera que estava lá no campo de concentração. E aí começou a faltar trigo. E aí o que, que o Hitler fez? Passou para o comando que misturasse no trigo. Por exemplo, você pega lá o trigo e divide em 3 porções. coloca duas porções de trigo e uma porção de pó de serra. Então o que acontece? Juntava aquelas duas porções de trigo com uma porção de pó de serra, misturava tudo e fazia um bolo que a pessoa que tava morrendo de fome, ela comia e nem, tipo, nem se ligava, tá ligado? E lógico, depois as pessoas morriam, davam uma série de complicações e o caralho. Mas em menor escala, o que a gente come hoje, que é industrial, é um pouco assim, tá ligado? Tem um monte de coisa dentro que sozinho você não poderia comer. Tem um monte de coisa cancerígena em alimento pra caralho. E a gente tá comendo essas merdas o tempo inteiro. Tanto que tem algumas coisas que a gente compra que nem o fabricante sabe o que, que tem dentro, cara. Ele bota lá, tipo, derivados do cacau. E tipo, o que, que é isso? O cara não sabe. Ah, mano. Né? Derivado lácteo. Isso é bom, velho. Isso é bom pra caralho. Derivado. Cara, aqueles queijinhos que vem. Que é quadradinho, que vem em plastificado, sabe? Se você pegar na embalagem dele, não tem escrito assim queijo e tal. Tem derivado lácteo, acabou cheddar. Cara, ele não pode nem colocar a palavra queijo, porque aqui não é queijo. É o polenguinho, não é? O famoso polenguinho. Tem vários aí. E, cara, é muito louco isso. Pô, o refrigerante, por exemplo. Cara, o refrigerante é uma polêmica foda, porque, não, todo mundo sabe que é uma bosta, que tem câncer em lata, açúcar pra caralho. E, mano, o cara, eles quando fazem o refrigerante é muito doido, porque eles misturam lá, aí tem uma substância que eles colocam, não sei pra quê, que dá um gosto metálico foda no refrigerante. É um gosto metálico do caralho. Aí eles vão e colocam, adicionam sal. Botam sal, porque aí o sal mascara o sabor metálico, só que aí a bebida fica salgada. E aí... Mas, velho, de açúcar. Bota açúcar pra caralho. Caralho, isso não entra na minha cabeça, velho. Puta, sabe? E aí, mano, eu fico viajando foda na Coca-Cola Zero, por exemplo, que não tem açúcar. Realmente, não tem açúcar. Mas, cara... Aí, mano, o que é que eles estão fazendo pra ajeitar todo esse processo que já é cagado foda, tá ligado? E puta, e outra coisa também é o tal do suquinho em pó. Suquinho em pó. Então, às vezes, Que suco? Suco de garrafa. Suquinho na garrafa plástica mesmo. Que não. É melhor beber isso aqui do que refri, mano. Não é não, velho. A única diferença é o gás. Porque é igual. É a mesma coisa. Não tem escapatória, mano. Hoje em dia, ou você bebe água ou você se fode. Não tem jeito. Não, ou você bebe água ou você vai lá e compra uma fruta. Pega a fruta. apesar de que... Se puder, plante ela. Você pega uma fruta que já tem agrotóxico até no cu do descendente de três gerações da fruta. Não tem jeito, cara. Hoje em dia a gente tá à mercê disso. Eu preciso de comer, porra. Vai tomar no cu. Mas nós comemos salgado ali. Salgado é o caralho. Já viu ficar a pessoa viver com salgado? Quero comer meu arroz e feijão, pô. Salgado é o caralho. Vou te falando. É compreensível? É. Por quê? Por conta da população, cara. Tem muita gente no mundo, tá ligado? E outra coisa, a gente hoje produz muito mais comida do que a gente precisaria, né? Para alimentar a população. Então vamos lá, a gente tem 7 bilhões de pessoas e a gente tem uma perda de alimento que vai pro lixo, em restaurante, até em casa mesmo, durante o transporte, coisas do gênero, de 40%. Ou seja, a grosso modo, a gente produz aí 14 bilhões, cara, comida para 14 bilhões de pessoas. É um mundo de 7 bilhões, onde tem uma galera fodida passando fome. Então, sabe, essa parte de logística, ela é muito louca. Eu tava vendo o melão, cara. O melão, quando ele sai da fazenda, até chegar em São Paulo pra poder ser vendido no mercado, 80% do produto final foi pro lixo. Só no transporte, cara. Tem noção? Como pode, mano? Né, velho? Caralho, mano, é bizarro. E é daquelas... Tem um episódio do Papo de Gordo que fala a respeito disso, que eles chamaram uma engenheira, né, de segurança de alimentos para falar um pouco de como funciona. E pelo que ela diz, o dinheiro que eles iam gastar de do tipo, vamos acondicionar melhor essas bananas que tem essa perda de 40% para a gente não ter perda nenhuma. Isso ia sair mais caro do que você perder esses 40%. Então o pessoal dá preferência em perder mesmo, dessa pessoa de transportadora aí, de que produz alimentos. Agora do restaurante é bem mais problemático, porque assim, tipo, já trabalhei numa época em restaurante e tal... como hostess e tal, e era restaurante de hotel. E vocês faziam comida pra caralho e é daquelas, né? Acabou o expediente, sobrou comida lá na pista. Você não pode dar essa comida pra alguém que tá passando fome. não porque pode. É porque é daquelas, né? Você não sabe se tem um mendigo que é diabético, você não sabe se do tipo... Não é isso, nesse não, período não que... É isso, sim. Não é, cara. É que o ser humano é filha da puta mesmo. Não, de verdade, não, é não pode. Você pode matar uma pessoa, Felipe. A lei tem diz isso. Tem regras de segurança pública quanto isso. A lei diz isso, tá ligado? Mas a verdade não é essa. A verdade é que o ser humano é escroto. Cara, eu trabalho em restaurante há 5 anos. 6 anos, se você contar toda a minha experiência em restaurante. O meu cachorro hoje, ele come picanha, cupim e miolo de acém, que é o que o pessoal joga no lixo. Cara, toda a quantidade de carne que sobra no meu dia de trabalho, no final do dia, dá mais de 20 quilos de carne jogada no lixo. 20 quilos de carne que você poderia alimentar outras pessoas, cara, tá ligado? Então, tipo, existem leis que proíbem você pegar esse resto de comida, entre aspas, né? A própria palavra já é feia, né? Você falar o resto, o nego já fica com ojeriza. Mas, puto, pra uma pessoa que tá passando fome, cara. Então essas leis tinham que ser revistas, sim, tá ligado? O que acontece é que o ser humano é filho da puta, é preguiçoso, mano, e desperdiça as paradas. O problema não é, a questão não é, tipo, desculpa, amor, só um ponto. A questão não é assim, o que que a gente tem que fazer com o que é desperdiçado? A questão é, temos que parar de desperdiçar, tá ligado? Porque a galera foca muito no que fazer com o desperdício e esquece do problema principal, que é o quê? O desperdício. Se eu não desperdiçar, eu não vou precisar gastar bilhões. Você sabe quanto que o Brasil gasta, cara, de dinheiro por ano só com desperdício alimentar? 2 bilhões de reais. É um dinheiro da porra mesmo. Cara, se a gente simplesmente não jogasse, eu, cara, acho que faz uns 10 anos que eu não jogo comida fora. Eu coloco no prato e eu como aquela porra. Eu posso passar mal, mas eu como, tá ligado? 2 bilhões de reais com desperdício, mano. O ser humano é muito filho da puta. Imagina se a gente economiza esse dinheiro, investe isso na saúde, na educação, ou até em projetos sociais, esses mendigos que estão lá fora, que não estão recebendo comida, por desculpas como diabetes, intolerância à lactose, o caralho, eles iam estar numa boa. Porque a gente ia poder cuidar melhor dessas pessoas, tá ligado? É, não, isso é verdade. Agora é o seguinte... Peraí, peraí, eu... desculpa, deixa aqui eu falar que eu contei, sim, eu tava empolguei aqui, porque eu fico revoltado com isso no trampo todo dia, cara. Todo dia. Eu já vi o cara pedir uma peça de picanha de 50 reais, cara, que é tão grande que não dá pra vir num prato só. Ela vem duas porções, assim, ó, leva dois pratos pro filho da puta. Ele comer, tipo, duas garfadas e jogar no lixo. E eu vejo aquela porra e eu não posso pegar aquele bagulho e dar pra uma pessoa que tá na rua, sabe? Ou doar pra alguém, porque tem essas leis que a Vanora falou e o restaurante tá dentro das normas da Anvisa e o caralho. E eu fico puto com esses bagulho, mano. Aí eu chego em casa, entro no Facebook, isso aqui tá em off, né? Ou não, talvez vai pro ar. Eu chego em casa, olho no Facebook, aí vejo alguma coisa da África, eu gosto de pesquisar música da África, coisa do gênero, não sei o que, invariavelmente isso acaba te levando pra algum problema da África, de fome, coisa do gênero, e eu lembro dessas paradas e eu fico puto, cara, eu fico revoltado. E aí, tipo, ele pode pensar, ai, Febrinho, por que você não faz alguma coisa, não sei o que, e eu fico pensando, puta, cara, eu faço, eu não desperdiço. O foda é que tem 7 bilhões de pessoas lá fora que tá desperdiçando. É foda, velho. Eu acho que, tipo, isso não é nem tanto, assim, entre aspas, claro, um problema, assim, de tipo, de residência. É muito de questão de refeitório, restaurante, sabe? E questão de larga escala é foda mesmo, velho. Mas eu acho, velho, que agora... também é de residência, Will. Não, tipo, com certeza. Eu botei as aspas aí por causa disso. Claro que, sim, com certeza, a galera desperdiça muito. Cara, lixo tipo, perecível, que é coisa de comida e tal, é demais, sabe? É realmente demais. E eu concordo também que essa questão de ser revisto, o que, tipo, não é pegar o do prato, o que sobrou do prato, e botar numa quentinha e dar pra galera, tá ligado? Mas realmente, é o que sobrou do que tava comendo, do que tava exposto lá, pra galera vir comer, tá ligado? Isso, realmente, eu tenho que dar. Mas é porque aí realmente, a questão do vigilância sanitária, Anvisa e tal, vai colocar de que, tipo, não... Do tempo que fez até a hora que você vai poder entregar essa comida, pode ter a chance de ter tido uma contaminação, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Aí, tipo, é o medo, aquele medo de, tipo, não, vai que aconteça, sabe? E aí ninguém quer correr esse risco. Lá na França, inclusive essa semana, tá tendo uma discussão sobre isso, que tem uma lei, um projeto de lei que tá circulando lá, que parece que foi aprovado em primeira instância, que seria que no fim do expediente, os restaurantes pudessem entregar o que sobrou das comidas lá para as pessoas que estão no entorno, né? Porque lá também tem esse problema de você ter um restaurante, um self-service que seja, ou, no caso da França, acho que nem tanto self-service, que não é muita cultura deles. Mas de você ter comida preparada que realmente tem condições de ser comida ainda naquele dia, e que tá dentro do, né, do tempo, do período certo, etc., que iria pro lixo, porque não dá para você vender no dia seguinte, mas se você fosse consumir naquele dia, ainda daria para você comer. Isso é normal, comer. Porra. E congela. E aí, tipo... Só que aí, tipo, o que eles querem é que essa comida aí que sobrou, que os restaurantes tenham a opção de dar para quem precisa. E lá na Europa, acho que tem não me lembro, acho que é na Dinamarca que tem. Eles têm umas mini padarias que vendem, tipo, né, tipo pão de ontem. É, tipo, é um conceito deles lá, que eles são malucos com esse negócio de desperdício e isso sustentável e etc. Que é tipo, aquele pãozinho que você não vai vender como novo, eles pegam lá, recebem esses pães e revendem, só que tipo, ai, vamos fazer uma torrada, vamos fazer um negócio. Aí, tipo, eles pegam e vendem nessas lojinhas. Aí você vai lá sabendo que aquilo é um negócio que foi reutilizado. Então, tipo, por mais que eu acho que é um negócio que, se a França aprovar, tendo aí a França todo esse peso que a gente já falou aqui ao longo desse programa, a gente conseguiu ver que a França tem um peso muito forte quando se trata de culinária e gastronomia, etc. Se eles aprovarem esse tipo de lei, eu acho que a consequência disso seria que os outros países também adotassem esse tipo de medida, inclusive o Brasil. Então, é revoltante, mas eu acho que tem gente pensando nisso também, que tentando fazer alguma coisa para mudar. Sim, o que eu acho que deveria mudar também, junto com isso, é a parte da própria segurança alimentar mesmo, porque assim, a gente sabe quando que vai ter a visita da Anvisa e tal, mas assim, quem já trabalhou em restaurante sabe que assim, se você trabalhou alguma vez na vida, nem que você seja saladeira no restaurante, você vai pensar 10 vezes antes de comer fora em qualquer lugar, porque é muita, não sei nos restaurantes dos outros países, mas nos do Brasil é muita coisa feita torta. Então, assim, não sei no caso dos outros países, mas, assim, no caso do Brasil, eu acho que se a galera der uma liberada nisso, o esquema França, eu acho que você pode ter algum aumento de pessoas virem a óbito, porque, assim, do tipo, ah, tá, essa comida, ela pode dar ruim daqui a 3 horas. Como tá na pista aqui, a pessoa tá consumindo, tá de boas, mas se passar depois de algumas horas, já não vai estar meio assim, porque o preparo já não foi feito daquele jeito. Mas sei lá, o chão tava com a mão suja, esse tipo de coisa, ou comida que é requentada e posso estar de volta na pista. Eu acho que isso é uma forma, sei lá, do governo tentar evitar óbitos a mais e proteger um pouco a empresa. Porque assim, se alguém morreu, tiver, sei lá, alguma infecção por conta disso, é a empresa que vai ser responsabilizada. Lógico que a gente ainda continua achando, mesmo a gente que trabalha em restaurante, um puta desperdício de comida, é um puta desperdício de comida. Mas por enquanto eu acho que tem mais coisas que também precisam ser ajeitadas junto com esse processo de verificar a viabilidade de fazer isso para alimentar outras pessoas. Sim, mas eu acho que a questão, quando a gente fala de comida, é muito radical, cara. A gente não pode ficar, tipo, pensando, ah, não vamos dar uma parada que tá vencida um dia pra pessoa porque ela pode ficar doente. O cara tá passando fome, cara. Nas Filipinas tem um tipo de comida chamado pag-pag. O pag-pag é o seguinte, o cara vai do restaurante, joga a comida no lixo que sobra, os caminhões do lixo pegam essa comida e levam pros aterros. Nos aterros tem algumas pessoas que pegam essa comida, pegam frango, pegam carne, pegam macarrão, não sei o que, lavam essas comidas em torneira lá, cozinham e vendem pras outras pessoas ou doam pras outras pessoas. Pague, pague. E cara, é um fenômeno gigante, tá, as pessoas não estão morrendo de fome. Então você vê, a comida que tá indo pro lixo, o cara tá pegando, tá lavando e tá recozinhando, repreparando, tá salvando vidas. Por que que a porra da comida que tá boa não tá... Quem aqui nunca comeu um Danone com um dia de vencido? Ou quem nunca comeu uma bolacha com um dia de vencido? Tem coisa que nem vencido não tá, velho. Tem coisa que tá boa pro consumo, sabe? Não, qualquer parada, tipo... que tá de lata, num recipiente, alguma coisa assim, que diz, não, válido até tanto, eles colocam, ele diz que a validade é de 6 meses, vamos dizer assim, mas a validade é bem mais, mas eles colocam uma margem muito grande desse negócio do vencido, sabe? Tá vencido. Cara, eu lembro que eu comi. Eu tava comendo um requeijão que tava 3 meses vencido, sabe? E eu passei um tempão. E depois, quando eu olhei, eu, caralho, maluco, podia ter morrido. Só que, cara, não aconteceu nada demais. Foi como se eu tivesse comendo um requeijão que eu tinha comprado e era do dia, sabe? Mas, tipo, nada demais. E era um negócio que minha mãe sempre falava, sabe? Menino, você tá na geladeira, tá cheirando ruim? Não, então tá bom essa porra, come aí. É que tem aquele bom senso, a lata está estufada? Se está estufada, já azedou o pé do frango, tendo vencido ou não. Se não está estufada, o cheiro está estranho? Se não está, tá bom pro consumo. O gosto tá estranho? Aparência? Se nada disso tiver estranho, tiver alguma alteração, você come. Exato, né, cara? Mas aí volta naquele problema que a gente falou, pelo menos na minha opinião. A gente tem que focar no não desperdício, sabe? Porque você resolver o problema do desperdício é muito difícil. Inclusive o mundo tá cheio de lixo por conta de desperdício alimentar, né? Por conta de desperdício de recipiente, vasilhame, tem ilhas no Pacífico maiores do que alguns países aí, só de lixo e tal. Então, tipo... Se eu posso deixar algum conselho pra galera que tá ouvindo, cara, é tipo, dê valor ao alimento, cara. E ensine as suas crianças, ensina aí seu priminho, sua priminha. Chega neles, pega uma bolacha qualquer dia, puxa uma cadeira da mesa, senta, puxa outra, coloca seu priminho, sua priminha lá, que já tem, sei lá, um entendimento pra você conseguir conversar. Põe a bolacha na frente dele e fala assim, vamos falar do processo que essa bolacha atravessou pra chegar até aqui? Eu te garanto que você não vai conseguir explicar em menos de 20 minutos. Porque é um processo tão grande, cara. Desde o trigo que tá lá na plantação, do processo, tudo, as pessoas que trabalham. Se qualquer pessoa que tá ouvindo aqui abrir o Google Maps agora, dá um pequeno zoom no Brasil, você vai ver um monte de quadradinho verde. Que foi uma coisa que eu mostrei pra Kelly esses dias, ela ficou em choque. Esses quadradinhos verdes são plantação, cara. Quase 50% do mundo onde o ser humano passou é plantação. Então a gente tem que valorizar a comida, sabe? Tem um chefe que eu gosto muito, que é o Max Atala. Ele é meio porra louca, assim. Ele parece muito aquele cara do Masterchef lá, o... O Gordon, né? É, o... Não, aquele brasileiro, Fogaça. O Fogaça. Ah. Ele é doidão, assim, cheio de tatuagem. E ele fala, cara, a maior rede social do mundo é a comida. E quando a gente valoriza a comida, a gente valoriza as redes sociais. A gente valoriza as nossas relações sociais. Você pega um moleque desse hoje, senta com ele, explica pra ele o tanto de coisa que teve que acontecer pra aquela bolacha chegar lá, causa uma reflexão. Pode não causar na hora, mas lá na frente, quando ele for jogar uma bolacha fora, ele vai olhar pra aquela porra e vai falar, caralho, velho, olha o trampo que o mundo teve pra me entregar essa bolacha. Mesmo que eu paguei por ela, será que vale a pena jogar no lixo? E aí, se você tiver uma outra conversa com ele explicando sobre a fome, sobre comidas como pague-pague e coisas do gênero, eu tenho certeza absoluta que a pessoa vai mudar, cara. E lógico, quando ela estiver velha, ela vai passar isso pra frente, né? É uma maneira de você imortalizar uma coisa, né? Você imortaliza uma ideia, você imortaliza uma ação, um processo. Você pode ficar, mas puta, aquilo ali vai viver pra sempre. Eu ia fazer uma entrada diferente, cara, quando eu comecei, que ia ser uma homenagem ao E.T. Rodolfo. E.T. Rodolfo? Eu comprei uma panela de pressão pra ver se eu cozi mais depressa. Sou solteiro, não tem nada com isso. Se lá, ninguém tem nada com isso. Exatamente. Maravilhosa essa música. Poetas nacionais. Esse programa vai ter cena pós-créditos. E aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o padrinho do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa!